Vamos abrir a palavra, meditar um pouquinho, né? Fazer um passeio na escritura. Irmão pequeno, será que algum dos teus meninos não gostariam de ouvir a palavra através do nosso irmão Otto? Eu não sei se todos já tomaram uma decisão por Jesus. Ah, então tá. Então, parece que aqui dentro hoje só tem gente salva, viu, Otto? Então tu não vai ter trabalho. Né? Que bom, né? Estamos reunidos em família, junto uns dos outros, né? Para meditar na sua palavra. E eu queria, assim como eu disse, né? Fazer com vocês um passeio pela palavra, pegando alguns textos fortes da escritura, para meditar, assim, sobre algo muito importante que eu queria meditar com os amados essa noite. Sobre o bom uso do nosso tempo. O bom uso do nosso tempo. Sabemos que Deus nos colocou na terra para sermos administradores da nossa vida, do nosso tempo, da nossa família, dos dons, dos bens materiais, espirituais, de tudo o que Ele tem nos dado para administrar. E a palavra diz, dá a entender, que um dia Deus vai nos pedir conta, porque tem um versículo que diz, presta contas da tua administração. Então isso é um assunto sério, que se nos assusta um pouco, até é bom que nos assuste, não é? Porque Deus também vai nos perguntar, o que que fizeste do tempo que eu te dei? Como é que aplicaste os dons que eu te dei? Como é que administraste os teus bens materiais e tudo mais? Felizes aqueles que vão poder ouvir no último dia, muito bem, servo bom e fiel, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Um mordomo que existe nessas casas assim, essas mansões mais finas, né? De gente bem rica. Normalmente as casas têm o mordomo e a governanta e o patrão que dá as ordens, a patroa, não é? E dão assim toda a tarefa de um mordomo administrar junto com a governanta aquela grande casa. Imagina esse patrão sendo nosso Senhor Jesus. E nós, seus filhos e filhas, somos administradores de tudo aquele que Ele nos confiou. Então eu quero meditar um pouco com os amados essa noite sobre como é que nós estamos administrando, especialmente o nosso tempo, avaliando ao mesmo tempo a nossa vida. Vamos começar com Efésios 5, versículos 15 e 16, que tem uma séria e bela advertência para nós, amados. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios. Os néscios são os bobos, os ignorantes. Os que não sabem nada ou não querem saber nada das coisas de Deus. Lembro que essa palavra também é usada na parábola das 10 virgens, quando fala das 5 moças néscias, ou tolas, ingênuas, ignorantes, e as 5 prudentes, as 5 sábias, que estavam, como se vê pela parábola, bastante preocupadas consigo mesmo e com seu relacionamento com Deus. Tanto que naquela parábola, quando diz assim, eis o noivo, quando o noivo chegou, as 5 estavam com as lamparinas acesas, com bastante azeite dentro, e as outras 5 que não estavam com azeite, porque tinham dormido, tinham pegado no sono, foram pedir para aquelas. E aquelas disseram, não, nós não podemos dar para vocês, porque senão vai faltar para nós. E elas ficaram ali esperando o noivo. O noivo chegou, abriu-se a porta e elas entraram, e as cinco desesperadas ficaram do lado de fora. Não puderam entrar. Esta é uma ilustração que dá a entender, já que todas eram virgens, que muitos que estão na igreja ou nas igrejas não entrarão e não farão parte do grande banquete nas bodas do Cordeiro. Isso sintoniza com muitos outros versículos que dizem, por exemplo, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E todos os versículos que dizem que ao vencedor eu lhe darei, leia as sete cartas de Apocalipse, sempre no final de cada carta está assim, ao vencedor eu lhe darei. Quer dizer que a vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito, sem compromisso, desanimando, esmorecendo, esfriando na fé, no amor, não servindo mais a Deus. A palavra é séria quanto a essas advertências, por isso diz aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como aquelas virgens nécias, mas como sábios, como as virgens prudentes, que estavam, ó, sempre alerta, esperando o brado do noivo, que iria então recebê-las naquele banquete maravilhoso das bodas do Cordeiro. E o versículo 16 ainda diz uma coisa que eu queria comentar com os amados. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Muito interessante essa palavra remindo tempo. Pelo que eu entendo, a gente às vezes não tem toda a plena compreensão, né, de certos versículos da Bíblia, mas essa palavra dá a entender assim que nós devemos usar muito bem o tempo que Deus tem nos dado, como que resgatando todo o nosso tempo, como a nossa vida, né, que já foi resgatada, mas todo o nosso tempo, para que a gente não fique perdendo tempo nesse mundo com coisas que não agradam a Deus. Remindo em tempo, então, seria aplicar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano de nossa vida da melhor maneira possível para o Senhor. Amém, amados? Estão sintonizando? Que bom que a palavra possa tocar no coração de vocês, que eu também estou falando para mim, porque sempre nós temos coisas a corrigir na nossa caminhada cristã, e essa palavra aqui realmente é muito forte. Seria que como abreviando o tempo, apressando no sentido as coisas, para que as coisas assim aconteçam mais rapidamente. Tem um texto na palavra que diz que este evangelho será pregado até os confins da terra, e então virá o quê? Virá o fim. Quantos de vocês aqui estão orando por parentes não convertidos? Deixa eu ver. Todos. Eu sabia. Há 4 anos eu oro por 4 irmãos biológicos meus, né? Nascimento segundo a carne, irmãos meus mesmo na carne, que ainda não deram nenhum sinal de conversão. Mas não é por isso que eu vou esmorecer. Não é por isso que tu vai desanimar. Amém, amado? Se tu tem um filho que está longe dos caminhos de Deus, se tens uma filha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um avô, tio, seja quem for, eu quero te encorajar, continua orando. Eu já testemunhei aqui, talvez nem todos ouviram, que às vezes as plateias são diferentes, né? Que eu orei mais de 40 anos pelo meu sogro, seu Elemar Schneider, mesmo sobrenome da tua esposa. Schneider, né? Era assim, daqueles alemão, durão. especialmente porque não queria abrir o coração para Cristo. E que ainda, para piorar a situação, não gostava de pastor. E a filha dele foi casar com um. Eu levei anos para conquistar o seu Elemar. Orando, me aproximando dele, procurando amá-lo, participando dos churrasquinhos, ajudando ele nisso e naquilo, né? Quando eu ia lá na Cidade Estrela para estar com ele. Levou tempo, muito tempo. Mas por essas circunstâncias da vida, por ter acontecido algo muito triste também na vida dele, ele começou no decorrer do tempo a perceber que algo estava errado com ele. E uma vez ele nos disse, para nossa alegria, que quando ele vinha lá em casa, ele percebia a diferença que havia na nossa vida com a vida da família dele, com a segunda mulher com que ele vivia e que nunca se casou legalmente. Ele via que havia algo diferente em nossa vida. Que bom que ele notou, né? Que bom quando os incrédulos percebem a luz que está brilhando em nossas vidas, o amor que nós devemos manifestar, seja a quem for. E quando o velhinho chegou aos 82 anos de idade, ele capitulou. Caiu nos braços de Jesus. Aleluia. Expliquei todo o folder para ele, lá em casa, isso há pouco tempo, há uns 6 anos atrás. Ele morreu com 88 anos, tinha 82. E tive o prazer de eu mesmo batizá-lo, aqui na casa do André Barbosa, quando ele morava aqui, numa piscina. E quando ele saiu das águas, ele disse assim para mim e para a Heloísa: agora eu estou limpo. Foi um marco na vida dele. Quando ele estava para morrer no hospital, quase nos últimos minutos, a Heloísa perguntou para ele: pai, o senhor se lembra que o senhor se entregou a vida a Jesus uma vez? Filha, como é que eu vou esquecer disso? Então eu tenho certeza que ele partiu e está na glória. Então eu quero encorajar vocês que continuem intercedendo. E eu acho que esse é um dos motivos porque Jesus ainda não voltou, porque esses dias eu mesmo estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, espera mais um pouquinho até os meus irmãos se converterem. Né? E certamente, como a gente quer a salvação dos nossos queridos, né? Creio que não é errado a pensar assim. Mas haverá um dia que ele vai voltar. No momento certo. E uma das indicações dos sinais dos tempos, que são muitos, a Bíblia aqui diz que os dias são maus, é quando esse evangelho for pregado a todas as nações. Vocês sabem que ainda há etnias pequenas, pequenos grupos indígenas e outros em outros países longe daqui, que nunca ouviram o evangelho. Não faz muito tempo descobrir uma tribo remota no Amazonas, que nunca ninguém penetrou lá. Então eu acho, penso, creio, que é também por amor a estas vidas que Jesus não voltou. Então eu quero encorajar os irmãos que continuem intercedendo pelos seus queridos, que assim como aconteceu com meu sogro, pela fé eu digo, vai acontecer também com os teus queridos. Continue intercedendo. Deus tem cada surpresa, como foi essa na minha vida, nos surpreendendo de uma maneira muito bonita. Remindo o tempo, amados. Essa é uma maneira de remir o tempo, de orar por nossos queridos, de investir mais na vida deles e ficar esperando a obra de Deus na vida deles. Vão comigo agora para um dos mais lindos salmos da Escritura, muito amado, que é o Salmo 90. Cantávamos, né, Tom? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Já cantamos um e o dois, e continua. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então se deduz desse versículo aqui, que Deus está fora do nosso tempo. Como se diz, ele é atemporal, ele está fora do nosso tempo. Ele está dando a mínima aqui para a tua folhinha, para o teu, teu calendário, para o teu relógio, para os teus minutos. Ele está fora disso aí, se é ano 2011, isso aí não lhe interessa. Ele é o Senhor do tempo. E quer que nós nos submetamos ao tempo dele. E é uma coisa muito linda, que nos torna também atemporais ou fora deste mundo, quando a gente recebe a Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que nele crê tem a vida eterna. Isso quer dizer que no momento que tu te entregas a Cristo Jesus no teu coração, ouviram lá, crianças? No momento que você se entrega a Cristo Jesus no coração, vocês já se tornam eternos, porque viverão para sempre com Jesus. Então, a vida eterna já começou. Amém? A vida eterna já começou. Quem nele crê, tem a vida eterna. Então nós já estamos tendo aqui na terra um gostinho da eternidade, do que será aquela glória que nos espera naquele céu maravilhoso, do palácio de ouro, da casa de meu pai onde há muitas moradas, onde há uma praça de vidro transparente, onde há ruas de ouro, enfim, uma glória inefável, maravilhosa, que eu sou incapaz, como tu também, de tentar descrever. Mas a verdade é que isso está nos esperando. Porque resta um descanso para os filhos de Deus. Sairemos um dia deste vale de lágrimas, como se diz. E estaremos numa outra esfera, gozando essa mesma eternidade que o nosso Deus, que é eterno, que não teve começo nem fim, diferente de nós, né, que temos começo. Não vamos ter fim, né? Agora não vamos mais ter fim. Se nós fôssemos incrédulos, nós ia ter um fim muito triste. Mas como agora nós somos em Cristo, nós não vamos mais ter fim. Nos tornamos eternos. Amém? Desde que recebemos a Jesus. E aqui o salmo continua. Como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Está se referindo à vida dos homens. Um sono, como é breve um sono, né? A gente tira um soninho, uma sonequinha. Assim a Bíblia está explicando que é a nossa vida. De tão rápida é a passagem por essa terra. De tão rápida. O 6, de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Agora está nos comparando com o capim, com a relva, com a grama, né? Quantas figuras a palavra usa, né? Passa tão rápido. As flores. Tem flores que duram só um dia. Tem flores que só florescem à noite e no outro dia já estão murchas. Assim é a nossa vida. E aqui no 9, ó. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Zip! Pensou uma coisa? Já passou a nossa vida. Tão rápida que é a passagem nossa por essa terra, comparando com a eternidade. Amados, vamos ficar mais conscientes disso, porque tem pessoas que se agarram com raízes profundas nessa terra, com unhas e dentes, né, nas coisas materiais deste mundo, e acabam se perdendo. Como conta-se a história daquele homem que conseguiu sair de um naufrágio, de um grande navio, e estava carregando assim os seus sacos de ouro que ele estava levando consigo, não é? E aí disseram para ele, depois que ele estava num barco, se o senhor quer ser salvo junto com a gente, tem que jogar esses sacos no fundo do mar. E ele estava agarrado naquilo, super agarrado naquele ouro, naquela prata, de quilos ali que ele estava levando consigo, e as pessoas dizendo para ele, só salta nesse barco se o senhor soltar primeiro essa carga de ouro, seja o que for, no fundo do mar. Sabe o que ele fez? Não soltou. Preferiu morrer afogado. Assim, muitas pessoas estão agarradas de tal maneira nessa vida que se esquecem que Jesus disse entre as suas muitas palavras, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então, o que adianta se agarrar nos bens materiais aqui, sabendo que passará o céu e a terra, como disse Jesus? Mas as minhas palavras não passarão. Se você recebeu esse Cristo vivo, você também não passará, mas viverá eternamente com Ele e não nas profundezas do inferno. Essas questões são muito sérias. Aqui o 10 diz outra coisa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Estou quase lá, Otakar. Sabia? Ano que vem eu faço 70. Quase lá. Epa, estou perto, né? Deus é que sabe. Tenho orado que Deus me dê essa saúde, esse vigor, como dá o nosso querido Moisés, né? Com 84 anos que vai fazer esse ano, ainda pregando com essa vivacidade, né? Com esse amor, com essa dedicação, exemplos de velhinhos que, como diz a palavra, ainda estão dando frutos. Não é, Antônio? Nós também vamos dar fruto. Até o fim de nossa vida, servindo a Cristo e ganhando vidas para Jesus. E quem sabe a gente vai ainda até os 100 anos, né? Billy Graham, servo de Deus, que levou milhões de pessoas a Cristo, está com 95 anos e ainda está vivo. E muitos servos de Deus que até o fim de suas vidas estão orando, ainda estão evangelizando, aí não se aplica para eles o que diz aqui nesse versículo. Nesse caso, o melhor deles é câncer e enfado. Eu penso que isso aqui se refere mais aos velhinhos sem Cristo. Ai, que vida enjoada. Hã? Ai, não aguento. Que canseira. Que vida chata. Por que eu não morro de uma vez? Assim é o lamento das pessoas que não têm esperança de uma vida eterna, de uma vida com Cristo, numa vida com Deus. Mas mesmo que chegue até 80 anos, como diz aqui, que é a média, acho que essa média aumentou nos últimos anos, né? Do tempo lá do salmista para hoje. Eu acho que hoje iríamos escrever até 90, né? Porque esses dias eu ouvi dizer que tem 1 milhão de pessoas com 100 anos de idade no Brasil. Não sabia que era tanto. 1 milhão de pessoas. É bastante, né? Então parece que essa média de idade tem mudado, né? Certamente devido às melhores condições de saúde. Hoje nos nossos tempos, né? Mas o que diz aqui no final do 10 é que tudo passa rapidamente, nós voamos. Olha a expressão do salmista. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que logo passa. Já vira neblina de manhã? Aquela cerração, começa a vir o sol que racha e a cerração passa, né? Cerração logo passa. Assim a palavra está comparando a nossa vida, irmãos queridos, neste e em muitos outros textos. Outro texto muito interessante, com respeito ao bom uso do tempo, nós temos aqui no livro de Eclesiastes. Vamos um pouquinho além aqui dos Salmos. Esse é um texto muito lindo, que eu tenho lido muitas vezes em enterros. Porque o momento de um enterro é um momento muito bom, assim, para reflexionar sobre a vida. Por isso que diz aqui, ó, no capítulo 7, antes do 3, vão comigo para Eclesiastes 7. Olha que versículo interessante. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Epa, será que isso não está errado? Será que o Salomão não se enganou? Eu não quero ir na casa onde tem luto, onde tem choro, onde tem tristeza, onde todo mundo está lamentando a morte do falecido. Ah, mas olha aqui a sabedoria que Deus deu para ele. Eu estou lendo Eclesiastes 7, 2. Pois naquela, quer dizer, naquela casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Entenderam? Os vivos que tomem isto em consideração. Os enterros são momentos muito bons de pregar o evangelho do reino e de levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Eu já vi decisões de vidas em enterros. Uma vez eu tive um enterro assim muito dramático, muito original ao mesmo tempo, porque havia um irmão que congregava conosco, que era servente de pedreiro, e ele trabalhava numa empresa que estava construindo na época o Shopping Lindóia. Muitos que moram por lá da Zona Norte conhecem, né? Shopping Lindóia, assim, no Cis Brasil, como estava cavando os fundamentos ali, hoje tem um edifício de uns 15 andares ali. Foi naquela construção, era o irmão Antero, de saudosa memória, um irmão muito querido. Tinha se convertido há poucos meses atrás. E ele estava cavocando a terra junto a um muro de uma outra propriedade, e os dois cada vez entrando mais dentro do buraco, né? Dois companheiros jogando com as pazadas a terra para fora. Aí aquele muro do lado desaba e vem toda a areia, toda a terra por cima dos dois. Morrem ali, soterrados. Sem chance de salvamento. Era um irmão querido que eu visitava, acompanhei a decisão dele. E a mim me coube fazer o enterro. Gente, foi muito dramático. Os colegas dele vieram todos com aqueles capacetes, sabe, de pedreiro, de servo de pedreiro, de uma determinada empresa. Eles estavam muito impressionados ali. E eu pude falar sobre essa realidade da morte, de como a vida é passageira, um homem de uns 30 e poucos anos, morrendo tão cedo, né? Eu pude pregar o evangelho e fazer uma decisão. Não houve nenhuma manifestação na hora ali de alguém se decidir por Cristo. Mas eu tenho certeza que aqueles homens foram profundamente tocados. E alguns devem ter se convertido. Então nessas horas, a gente sempre pensa, né, na brevidade da vida. Naquele salmo que eu li antes, também diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Tá bom, irmãos? Pode repetir comigo? Estão me acompanhando? Então vamos repetir. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Uma maneira de ser mais sábio é contar os teus dias, no sentido assim, como é que eu estou aplicando o meu tempo? Como é que eu estou usando os meus dias? Estou usando assim, perdendo meu tempo com tantas baboseiras desse mundo, com coisas que não edificam, ficando 4 horas de frente à televisão, ficando 6 horas de frente à internet só para se divertir, gastando tempo precioso assim, lendo literatura mundana. E não é de admirar, então, porque tantos irmãos, tantos cristãos, depois não têm fome da palavra. Porque tu vai ter fome daquilo que tu te alimenta. Se tu te alimenta da comida desse mundo, cada vez mais tu vai querer comer a comida desse mundo. Mas se tu coloca como prioridade a comida celestial, o maná do céu, mais e mais tu vai desejar esse alimento. Aí tu vai crescer e os teus dias vão sendo cada vez melhor usados para a glória de Deus, para para evangelizar, para remir o tempo mesmo, como diz na palavra. Eclesiastes 3, que eu ia ler, diz que há tempo para tudo. Aqui num sentido geral, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então vamos aproveitar bem esse tempo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui em termos gerais. Mas quando nós estamos no Senhor, a gente vai usar todo o tempo que nós temos para, por exemplo, e um assunto muito relacionado que eu quero falar com os amados, para ajustar bem as nossas prioridades. Tem uma irmã que numa lista de oração colocou assim: queridos, orem para eu estabelecer bem as minhas prioridades. Esse é um assunto que nós falamos muito, muito aqui no discipulado, né? Prioridades. Falando em prioridades, logo nos vem aquela expressão de Jesus em Mateus 6, buscai, você sabe, repete comigo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem irmãos que começam pelas demais coisas, fazem tanta coisa que sugere aqui no Eclesiastes 3, mas não faz o essencial, que é o de colocar o reino em absoluto primeiro lugar, a ponto de ficar obcecado por isso. Paulo tinha só um desejo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus, quando veio aqui à terra, tinha um item nele que era o item número 1 da sua agenda. Estou copiando João Nelson agora numa expressão que ele sempre diz. O item número 1 da agenda de Jesus era buscar e salvar o perdido. Como estamos nisto, amados? Quando o reino de Deus está em primeiro lugar em nossa vida, imediatamente o nosso olhar vai se voltar para os perdidos. Amém, Márcio? Tu vai ter compaixão deles. Eu era um deles. Eu fui resgatado. Eu fui tirado daquele poço de cobras, daquele lamaçal pavoroso. Ele me colocou os pés sobre uma rocha, me colocou nos lábios um novo cântico. Como é que eu agora, egoístamente, vou só usufruir essas benesses do reino aí? E o perdido que se perca. Jamais podemos pensar assim. Como é aquele cântico do Daniel? Somos pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Que inspiração teve esse amado. Aliás, quem não é edificado com as músicas do Daniel, né? Então, amados, agenda, item número 1 deve ser esse, o reino de Deus e a extensão do seu reino, visando nós ganharmos, em primeiro lugar, aqueles que estão mais pertinho de ti, teu filhinho, que precisa se entregar a Jesus, teus parentes que ainda não o conhecem, tua vovozinha que ainda está teimosa e não quer se render a Cristo, vai orando, vai orando, vai intercedendo, coloca primeiramente os teus familiares, teu marido, tua esposa, seja quem for, na agenda tua ali, coloca o nome dos teus parentes e outros amigos lá do teu trabalho, da tua escola, seja onde for, tem uma lista pelo menos de 10 nomes pelo qual você intercede diariamente. Estão fazendo isso? Se não estão, está na hora de fazer. Porque isso é uma das maneiras de nós começar a pôr as prioridades em ordem, que, como eu estou dizendo, em primeiro lugar, é Deus e o seu reino que nós temos que estender. Ligado com isto, talvez em segundo plano, mas não tão importante também, porque tem relação com o primeiro, é a minha vida pessoal de comunhão com Deus. Uma pergunta bem íntima para cada um. Você está obedecendo o que Jesus diz? Entra no teu quarto, fala com teu pai que te vê em secreto e que te ouve em secreto, e ele te recompensará. Você está todas as manhãs, ou um outro horário que for melhor para cada um, buscando o Senhor, perdendo tempo, esse aí nunca é um tempo perdido, isso é um tempo ganho, em que você se ajoelha aos pés do Senhor, rende a sua vida cada dia, abre a Escritura e passa pelo menos uma meia hora cada dia nessa prática espiritual. De orar, de estudar a palavra, de meditar, meia hora para cima. Quanto mais tempo nós despendermos na presença de Deus, podem crer, amados, mais proveito nós teremos e mais fortalecidos nós seremos contra os embates desta vida e contra o pecado que tenazmente nos assedia, contra os demônios e contra aqueles que não querem saber de Cristo. Vida pessoal, vida íntima de comunhão com Deus. Muito importante também a vida em família. E o relacionamento do casal, seja um espelho, uma manifestação do relacionamento de Cristo com a sua amada igreja. Que os filhos, vendo como o papai e mamãe se amam, serão muito abençoados dentro do lar, porque estão vendo que há santidade com coerência. Papai e mamãe realmente vivem o que pregam, praticam aquilo que eles ensinam os filhos a fazer, eles próprios estão fazendo. Então a vida em família é tão importante, porque o homem de Deus como sacerdote do lar será o canal principal de Deus a estender o reino para sua esposa, para edificá-la, e os seus filhos, conduzindo-os como um bom pastor conduz suas ovelhinhas. Uma vez uma irmã disse: feliz a mulher que pode dizer, meu marido é meu pastor, nada me faltará. Estava copiando o Salmo 23, né? Feliz a mulher, feliz o homem de Deus que está realmente pondo em prática essas verdades do reino dentro da família. E um outro aspecto da nossa prioridade, poderíamos colocar em terceiro, quarto lugar, mas tudo muito perto um do outro, é a vida em comunidade. Como é que está a nossa vida em comunidade? Tenho o prazer de estar reunido com os meus irmãos. Amém? Tá fraco. Tenho mesmo. Numa noite fria como essa. Tem tão pouquinha gente aqui hoje, né? Às vezes algumas coisas nos impedem. Não esqueça a história da brasa, né? Do carvão. Tira a brasa ali do lado das outras e ela vai esfriando. Nós temos que sempre lembrar daquela advertência aos hebreus: não deixeis de congregar-vos. Felizmente os cultos de sábado estão bastante cheios de gente aqui. Domingo não tem tanto, tem um pouco menos. Mas a segunda-feira está minguando, né, Otto? Não sei o que está havendo. Uma média de 50. Vamos ver, vamos ver. Terça-noite no estudo do Moisés só vem umas 20 pessoas. Se eles soubessem que estão perdendo, estudos profundos da palavra, isso aqui devia estar cheio. Nem tudo está bem no povo, no meio do povo de Deus. Nós precisamos nos admoestar, nos encorajar, nos estimular, como diz a Bíblia, cada vez mais ao amor e às boas obras, praticando as mutualidades, fortalecendo-nos uns aos outros, renovando os nossos propósitos. Sabe, amados, tem uma palavra de Jesus que me assusta. Muitas me assustam. Uma daquelas que me assusta é aquela que diz assim: porventura, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? E outra, que o amor se esfriará de quase todos. A gente está vendo, mesmo no meio de nossa congregação, irmãos que estavam mais ativos e por causa dos cuidados deste mundo, das preocupações deste mundo, deixam de colocar as prioridades e começam a ficar olhando mais para as coisas desse mundo, vai esfriando o amor, o serviço, o desejo de ver seus familiares convertidos, tudo vai assim, ó, piorando. Então, essa noite eu quero também, sem acusar ninguém, mas lembrar que nós devemos seguidamente fazer uma avaliação de nossas vidas. Tem uma palavra que diz que basta o tempo decorrido para vocês já irem vivendo como os pagãos. Hebreus capítulo 10, que eu queria ler esse aqui também, texto muito forte da Escritura, versículos 38 e 39 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, o que, que é retroceder? É dar marcha ré. Se tu der marcha ré, meu irmão, não se compraz em ti a minha alma. Versículo sério. Mas olha, o bom está no 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém, igreja? Nós não queremos ser crente marcha ré, que vão para trás, ou que ficam estagnados, que acabam indo de novo para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É hora que a nossa fé fique cada vez mais dinâmica. É hora que a nossa fé fique cada vez mais fervorosa. É hora que o fogo do Espírito Santo esteja sempre queimando em nossos corações. Amém? Ore por mim também. Todos nós precisamos, porque o inimigo está rondando, agindo como Paulo. Paulo disse que se fazia de tudo para com todos, para de qualquer maneira ganhar alguns. E dizia ainda: em por amor de vós, eu me gastarei por vossas almas. Quer ver um cristão bem sucedido? Estuda a vida de Paulo. O mesmo que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vai ser como o primeiro vagão do trenzinho, né? O vagão que puxa as outras coisas, através de uma experiência com Deus. A fé no Senhor. Amados, a palavra nos fala então, remir o tempo. Parece incrível, mas sabe que algumas coisas que a gente pode aprender até com... Não se assuste agora, eu vou dizer. Com o diabo? Quer ver uma coisa? Apocalipse 12. O que, que eu quero dizer que a gente pode aprender com ele? Um aspecto justamente que eu estou falando. Apocalipse 12, 11 fala dos cristãos vencedores. E Paulo diz que nós somos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. E diz que eles, pois, o venceram. Venceram quem? O diabo. O acusador que fala um pouquinho antes. O venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Jesus te lavou? Tanto já é de Cristo. Foste comprado por Ele agora para glorificar o nome dEle na tua vida. Foram venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Imagina, amados. Mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Admira esses missionários que sobem cachoeiras, que entram nas matas à procura dos índios perdidos, ou de outros povos, ou de outros lugares, como o nosso irmão Jorge lá em Berém, sempre indo para uma nova vila, porque lá há mais homens que ainda não conhecem a Cristo. Orem por eles seguidamente, por esses valentes do reino que estão em lugares perigosos, precisando da nossa oração. Os irmãos lá, quando são batizados, os jovens levam uma baita surra dos seus pais muçulmanos, mas muitos deles não negam a fé em Cristo. Precisamos de homens assim, na igreja, corajosos, valentes, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que importa se eu morrer? Jesus também sabia que a morte lhe esperava em Jerusalém, mas ele foi firme e resoluto até o fim, e porque ele foi, hoje tu tens o Salvador. Amém? Aqui está o fruto do penoso trabalho da sua alma. Nós todos. Amém? Então, amados, aqui que eu queria falar agora, no 12. Por isso festejais aos céus e vós os que neles habitais. Isso é aqueles que estão lá na glória. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo, olha que forte esse texto, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vê como o diabo coloca as suas prioridades em ordem, nesse sentido que nós podemos imitá-lo. Nós também devemos saber, porque pouco tempo nos resta nessa vida, nós devemos remir o tempo e continuar orando, evangelizando, ganhando vidas, amando os nossos irmãos, edificando a sua amada igreja. O diabo sabe que o propósito dele, o propósito de Deus é ganhar uma grande família para si, mas ele quer ganhar uma grande família também para levar para o inferno, e essa é a intenção dele, por isso que ele seduz as nações de tudo que é lado, atacando, iludindo e entrando na própria igreja e levando muitos que se desviam e conseguindo muitas vezes seus intentos malignos serem bem-sucedidos. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nós, amados, essa é a reflexão que eu quero fazer com você essa noite. Também sabemos que resta pouco tempo e nós devemos viver cada vez mais num serviço de dedicação e consagração ao Senhor. Disse uma irmã, pensando nisso, tirei de um livro isso aqui, vive cada dia como se fosse o teu último dia sobre a terra. Pode ser que seja. Não pode? Jesus não pode voltar à meia-noite hoje? E vive cada dia tão plenamente como se Cristo tivesse morrido ontem. Ressuscitado hoje de manhã e voltasse amanhã cedo para te levar para a glória. Hein? Essa presença de Jesus, como se tu tivesse contemplado ontem ainda o drama do Calvário, como se tivesse visto hoje de manhã como aquelas mulheres Cristo ressuscitar, e aquelas que viram isso foram correndo anunciar aos discípulos na cidade, e como se nós esperássemos Jesus chegar a qualquer momento, como era assim a expectativa da igreja primitiva. Eu queria encerrar essa palavra. Que horas são? Estou sem meu relógio aqui. 20 para 7. Queria encerrar com um poema que muito tocou meu coração há muitos anos atrás, que é baseado nesse versículo que eu li bem no começo. Remindo o tempo que os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí nesse poema, peço que vocês prestem bastante atenção, porque ele é muito lindo. Eu sei que vai edificar vocês. Nesse poema, do livro Poemas para Rezar, de Michel Coat, um servo de Deus, ele se vê andando pela rua, assim, de uma grande cidade. Tá. Então imagine o homem agora andando por uma rua da praia aí, pelo centro de uma grande cidade. Aí ele escreve assim: eu saí, Senhor. Lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam. A rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam ao encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor, desculpe-me, não tem tempo. Passarei outra vez, não posso esperar mais, não tem tempo. Termino aqui este e-mail, não tem tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tem tempo. Não posso aceitar por falta de tempo. Não posso refletir, nem ler, ando atucanado, não tem tempo. Gostaria de orar, mas não tem tempo. Tu compreendes, né, Senhor? Eles não têm tempo. A criança está brincando. Não tem tempo agora mesmo. Mais tarde. O estudante tem seus deveres, não tem tempo, mais tarde. O universitário tem lá suas aulas e tanto trabalho que não tem tempo, mais tarde. O rapaz pratica esporte, não tem tempo, mais tarde. O que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la, não tem tempo, mais tarde. O pai de família tem seus filhos, não tem tempo. Mais tarde. Os avós têm seus netos, não têm tempo. Mais tarde. Estão doentes, precisam tratar-se, não têm tempo. Mais tarde. Estão à morte, não têm? Acabou o tempo. Tarde demais, não tem mais tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam, falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Pois é, Senhor, falta-lhes muito tempo mesmo. Com certeza tu erraste os cálculos. Há um engano geral, horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Tu que estás fora do tempo, Senhor, deves sorrir ao ver-nos assim brigar tanto com ele. E sabes o que fazes. Não te enganaste quando distribuíste o tempo aos homens. A cada um dás o tempo de fazer o que queres que ele faça. Mas é preciso não perder tempo. Não esbanjar o tempo. Não matar o tempo. Pois o tempo é um presente que tu nos dás. Presente perecível. Um presente que não se conserva. Tenho tempo, Senhor. Tenho todo o meu tempo. todo o tempo que me dás. Os anos da minha vida, os dias de meus anos, os minutos de meus dias, são todos meus. Cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos até a borda para dá-los a ti. E que da água sem sabor tu faças um vinho generoso, como outrora em Caná fizeste para as bodas humanas. Nesta noite, Senhor, eu não te peço tempo de fazer isso e depois aquilo, peço-te a graça de fazer conscientemente, no tempo que me dás, o que tu queres que eu faça. Amém? Profundo, né? Vamos abaixar a cabeça, amados, e orar um pouco. Vamos avaliar nosso tempo, que é quase um sinônimo da nossa vida. Como estamos usando a nossa vida para Deus, nosso tempo tão precioso. Cada irmão vai orando. E se tu tens necessidade de confessar pecados a Deus, faz isso agora. Se Deus te falou que há áreas na tua vida que tu precisa acertar, não sai daqui dessa reunião sem fazer isso hoje. Mas não porque eu estou mandando, estou pedindo. Porque eu creio que o Espírito Santo também está falando ao coração de cada um de nós. Para botar em ordem a nossa vida, nossa casa, nosso tempo. Vai orando, amado irmão. Vai orando, querida irmã. Vai falando com o Pai. O Pai que te ouve em secreto te recompensará. Aleluia, Senhor. Convence-nos mais e mais, Senhor, da brevidade dessa vida, para que a gente não perca tempo em coisas que não edificam, nem a nós, nem os nossos irmãos. Ajuda-nos a concentrarmos naquilo que são as tuas prioridades, Senhor. Teu reino, os perdidos em Cristo, os nossos familiares. Oramos por eles, Senhor. Que tu leves alguém ou nós mesmos para falar-lhes do teu amor e que eles se rendam aos teus pés, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem nos dar força nessa jornada para que sejamos fiéis até a morte para ganharmos a coroa da vida. Ó Deus, se algum irmão desejar aqui à frente para que nós oremos por ti nessa hora, sinta-se liberdade. Vem aqui à frente para que oremos por ti, por alguma necessidade da tua vida que você precisa pôr diante do Senhor. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Se o amado irmão, a amada irmã sente essa necessidade, estamos em família, nos orar uns pelos outros. Se queres acertar alguma vida diante do Senhor, vem e fique de pé aqui do nosso lado, ajoelhado como você quiser, para que a gente possa orar por ti também. Pode vir se você quiser. Deus quer abençoar cada vida. Obrigado, Jesus. Por esses irmãos que estão chegando aqui, Senhor. Se há mais um amado, uma amada irmã que também quer acertar coisas essa noite com o Senhor, venha render essa área da tua vida que ainda está difícil, que você não consegue vitória sobre isso, sobre aquilo. Venha aqui à frente, venha receber a bênção do Senhor. Ele vai tocar a tua vida. Santo Deus. Segue operando, Senhor. Cada coração necessitado aqui, Senhor. E se Deus está te dando, querido irmão, uma palavra profética, pode erguer a tua voz, pode profetizar agora, quem profetiza exorta, encoraja, consola, pode falar em voz alta. Se Deus está te dando uma palavra para esses amados aqui, essa noite, diga, ouve do Espírito e transmite. Mas alguém quiser vir, pode vir. Vamos ficar orando para que o Senhor nos dê uma palavra de encorajamento e fortalecimento para esses amados que vêm aqui à frente. Talvez você possa dizer no ouvido desse irmão, se não quiser dizer em voz alta. Vim orar por ele. Vamos manifestar os dons do Espírito Santo que ele tem derramado sobre a sua igreja. Orando, abençoando uns aos outros. Esse momento tão bonito que Deus está nos dando. Pediria que todos que estão sentados se levantem. E participando também como igreja, não ficando à parte, mas participando, estendo as suas mãos. Aqui há profundas necessidades aqui na frente de irmãos que estão precisando de nossa ajuda. Não sejamos insensíveis. Se Deus toca o teu coração, vem aqui à frente orar por algum irmão. Vem trazer uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. Há irmãos aqui com grandes lutas, com grandes necessidades, lacunas que precisam ser preenchidas, a graça do Senhor que precisa tratar em alguma área fraca dessa vida. Participe orando, profetizando, erguendo a tua voz, dizendo uma palavra de encorajamento. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua operando, Senhor. Cada vida que está aqui, Senhor. Conhece, Senhor, as mais profundas necessidades. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Sabe. Traz a cura da alma, seja o que for, Senhor. Conhece as necessidades mais íntimas de cada vida aqui, Senhor. Fortalece essa irmã, Senhor. Obrigado que a sua família veio aqui essa noite. Pela primeira vez, abençoa toda essa família, Senhor. Obrigado, Jesus. Que tu fortaleças cada um, Senhor. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Shara mara katara mara glastiri barikatra. Sari kastiri martikara.